Yes. Atenção, senhoras e senhores. Catatau conta com adressão de Octavio Camargo. Com Claudete Pereira Jorge Chiris Gomes e Elena Portela, criptodramatorzia de Glerm Soares, iluminação de Beto Brueu. Produção de Van Antunes, fotografia de Gilson Camargo, programação visual, souda. Solicitamos que desligam os seus aparelhos celulares. Não é permitido filmar ou fotografar o espetáculo sem a prévia autorização da produção. Projeto realizado com o apoio do Fundo Municipal de Cultura, do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Magister, quod ipsi magistri exerunt. Pra quê? todo va embora comigo. Sabedores do amanhã, concentrando reminiscências dos remanescentes, lerão letras junto do meu corpo neutro, ensinando aos futuros coisas pósteras. Morte vinda, um texto me garante a eternidade. A árvore me cresce o nome na casca. Que pode Enlace do desempenho, no desenho deste espelho, testemunho desse desespero. Ontem, acá, na estratagédia do despercídio, quem escafendem? O cã é lamentável. Faça um enxame de conflência, dê uma volta na coincidência, acredite em retritos, qual não admira a astromissão? Silêncio vem das ruínas das pedras. E era sonho, pelo que vejo, à medida do possível. A passagem do arrepio. O pânico está nos planos. O cã entrou em nós. Que há de ser de mim? Falando latim. Au, au, au. Que é dele? Negado. O velho. Ouvire. O cã funto. vítima de um vade retros, vale a tabu. Pouca já morreu. Superfície ainda fumegante do seu sangue e tinto dos seus vinhos tintos. Vinhos tintos. Circuncisa suas pegadas mistas contra as paredes, labirintos, altíssimos abismos, os tal ponto. Nos antípodas da boca, o mar undibundo. Por quem me toma? Ah! Por paralítico! Por narcótico! Alma, o cão. Olho bem, o monstro. O monstro vem para cima de monstro, bem. Encontro! Não quer mais ficar lá. É aqui, monstro. O cã deixou uma história de mistérios prespérsicos onde a constresse. Isso, monstro! Codera demonstrandum qui xisgara vix vixiti. Demonstrando que xisgaravix vixiti. O cã vê o óbvio. Deixa o óbvio ali. Pensa uma oração e o óbvio desaparece. O cã não pensa nada. Se nadifica e falta. Conosco! Conosco! Conosco! A análise começa em casa, palavra, para limpar lágrimas. Hã? Hã? Hã? De novo. Para limpar lágrimas, uma lápide. Passou por aqui um desconhecido. Ah, o evidente acaba de ser visto. Codera demonstrando que xisgaravix vixiti. Pelo muito que lhe perguntam, respondeu que sim. Afirmativamente, dando a entender por sons e ademanes que tal ato praticara. E por mais não dizer, foi-lhe perguntado, e quantas vezes, e ele não sabia dizer ao certo quantas vezes tal ato praticara. E sabia que tal ato praticara, pois com palavras e ademanes, respondera que sim, disse sim, não negou negativamente, declarou ter tal ato praticado, e não sabia quantas vezes, disse sim, positivamente. E assim, o entendemos todos, pelo muito claro dos seus sons e ademanes. Soares. Aham. Alves. Aham. Araújo. Aham. Almeida. Aham. Meirelles. Aham. Brito. Aham. Maia. Aham. Viana. Aham. Silva. Aham. Abreu. Aham. Galvão. Aham. Mendonça. Aham. Amaral. Aham. Ruiz. Aham. Maciel. Aham. Vasconcelos. Aham. Aguiar. Aham. Vieira. Aham. Barreto. Aham. Saraiva. Aham. Camargo. Aham. Martins. Aham. Barbosa. Aham. Guimarães. Aham. Macedo. Aham. Gama. Aham. Sá. Sá. Aham. Figueiredo. Aham. Magalhães. Aham. Freire. Aham. Azevedo. Aham. Menezes. Aham. Fonseca. Aham. Dantas. Aham. Borges. Aham. E Teles. Aham. Sum, Renatus Cartesius. Cá perdido? Aqui presente neste labirinto de enganos deleitáveis. Vejo o mar, vejo a Bahia e vejo as naus. Vejo mais, já lá vão anos três, me destaquei de Europa, a gente se viu. Lá, morituro? Isso de bárbaros, non intelegorulli. Dos exercícios de exílio de Ovídio, é comigo. Do Parque do Príncipe, a lentes de luneta, contemplo a considerar o cais, o mar, as nuvens, os enigmas e os prodígios de Brasília. Desde verdes anos, via de regra, medito horizontal manhã cedo. Só vindo à luz já só ao meio-dia. Estar. Mistério de deuses. Na atual circunstância, presença no estanque desta. Vrijburg. Casa de mapas. Taba rasa de humores. Horto e zoo. Oca de feras e casa de flores. Plantas, sarcófagas e carnívoras atrapalham-se. Um lugar ao sol e um tempo na sombra. Chacoalham, cintila água gota a gota. Efêmeros chocam em chames, cocos se fecham em copas. Mamas ampliam mamões. O vapor umedece o bolor, uf, abafa o mofo, asfixia e fermenta fragmentos de fragrâncias. Bestas feras, entre flores festas, circulam em jaula tripla as piores. Dupla, as maiores. Gaiolas, as menores, e aventura, as melhores. Esse mundo não se justifica. Que perguntas perguntar? Essa bruta besta, temperando a corda ao contrário dos ponteiros de um relógio. Para nunca conduzir-se, estacionou, incógnita na reta. Aí, no galho. Mister lembrar Artichevski da desgraça da preguiça que se abateu sobre mim. A fumaça acima não a demove tampouco de seus propósitos absenteístas. De longe, três pontos. Em foco, tatu. Esferas rolando de outras eras. Escarafuncham mundos e fundos. Saem da mãe com 71 dentes. Dos quais 10 caem ali mesmo, 25 ao primeiro bocado de terra, 20 o vento leva, 14 a água e um desaparece num acidente. Um, na algaravia geral por nome Tamanduá, Tamanduá, esparrama a língua no pó de incerto inseto. Fica de pé, zarolho de tão perto, cara a cara, aqui e ali, esdruxula num acúmulo e se desfaz, eclipsado em formigas. Ah lá. Pela ou na rama. Vote metálica longuissonans. A araponga malha ferro frio. Bem te vi no mal me quer, bem me quer. A dois lances de pedra daqui. Volte meia, dois giros, meia volta, vultos a três por dois. Anta! Nunca vi tão gorda, mude. Nuvens que o gambá fede empalidecem o nariz das pacas. Capivara. Capivara. Estômago a sair pelas órbitas, ou porque fartas se estatelam arrotando capinzais, ou, como não sabem se não comer, arrotam o gargalo para o alto, arreganhando a dentadura, tiriricas de estar sem fora. Ai, monos se penteando, espelham-se no banho das piranhas. Cara quase rosto no quase quase das águas. Tire, tire, tire. Monstros da natura desvairada. Tira pestana ao sol uma jiboia que é só borboletas. Muito. Tucanos atrás dos canos. Máscara sefardim. Arcanos no tutano. Não. Esse pensamento não. É sístole dos climas e sintoma do calor na minha cabeça. Eu penso, mas não compensa? A sibila me belisca, pitoniza, me hipnotiza, me obelisco. Bichos bichando? Comigo o que se passa? Comer esses animais há de perturbar singularmente as coisas do pensar. Palmilho os dias entre essas bestas estranhas. Meus sonhos se populam dessa estranha fauna e flora. O estalo das coisas, o estalido dos bichos, o estar interessante, a flora fagulha e a fauna floresce. A conclusão das dúvidas não deixa margem para o rio das dúvidas banhar a ouro e verde as esperanças. As tábuas de eclipses, mar gráfico, não entram em acordo com as de Grauswinkel. Japixi pensa que é macaco, ou aí que Roblox diz, fruto dos coitos danados de Tupinambaldes e Tamanduás. Grauswinkel, perito nas manhas dos corpos celestes, nas manchas do sol e outras raridades urânicas, é o lunático. Spix, cabeça de selva, onde uma ayurupara está pousada em cada embuiaembo. Uma ayurucuruca, um ayurucural, uma ayurucatinga, um tuim, uma tuipara, uma tuitirica, uma arara, uma araracá, uma araracã, uma araraúna, uma araracanga. Em cada galho do catálogo de Caapomonga, Caetimai, Taioia, Ibiraobi e Babiraba. Viveram? Você perguntou. Isso tudo tá morto! Por eles, as árvores já nasciam com um nome em latim na casca. Os animais com um nome na testa, dentro da moda que a besta do apocalipse lançou, com uma dízima periódica por diadema. Cada homem já nascia escrito em peito epitáfio. Os frutos brotariam, com um receituário de suas propriedades, virtudes, contraindicações. Esse é emético, esse é diurético, esse é antisséptico, laxante, dispéptico, adstringente. Isso é letal. Cairás, torre de Frigiburg, de grande ruína. Frigiburg, defende-se. Se defendam, frigiburgueses. O cerco aperta, acerta perto, alerta, alarde, alarme, atalaia. Todo tiro é susto, todo fumo espanto e todo cuidado, pouco caso. Abrir meu coração a Artichevski. Ah, não. Eu vou tomar um café. Eu não gosto. Virá Artichevski. Porra, acabou o café? Um papagaio passou por aqui, pegou meu pensamento, amola palavras em polaco, imitando Artichevski. Bestas geradas no mais aceso do fogo do dia. Na boca da espera, Artichevski que demora como se o parisse. Possesso dessa erva de negros que me ministrou. Riamba, Pemba, Gingongó, Xibaba, Monofa, Charula, Pango, tabaqueação de Tupinambaldes, Gês e Negros Minas, segundo Margraf. Dorme por aí? Não tem problema de vergonha pra fazer cerimônia. É o Cam? Ou não é? A lei da maior curtida. a melhor oferta contida em menor quantia em duas cartadas desesperdaçadas. O báratro de uma dízima periódica. Sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei. Pântano de mercúrio, onde coaxando, ok, ok, ok. Ocã, primeiro. O outro é quem aprove para serviço deste nome, para engordar uns, embora nós, o primeiro, não tendo tido a sorte do epígono, ora presente, e descorração desses intérpretes, ocã, para evitar aborrecimentos, desdouros, dissabores, arrevindouros, inseta, outras insídias. Visto sobre o ângulo esquerdo do travessão. O quê? Um princípio de justiça. Desabordem. Desordem não nessa grandeza. A ordem restituta. Ad origine recondita. A ordem restituta. A origine restituta. Amém, me, me, me, me. Posto o cã. Oh, compota descomposta, polenta por três dias, mas para se matar em vida. Ah, água. Ai, água aos dedais. Muitos alfazeres com oca. Ah, com mais umas das suas fez as demais. Oca. O implicante tem me levado às raias do deslumbre. Mas para cá de uns tempos o mesmo não se faz de aparente. Oca. O ajuizado cede terreno ante a iminência dos selícolas. Predadores seus, frustra daqui, olho dali. Manjar, manjar de bichos. Que regime é esse do regime populis? Fiquei do mesmíssimo tamanho. Me reconduza à grandeza anterior a quimera dominada. Os mais estilistas, entre os estilistas, se candidata a nefilibata. Ovo. Trago, trago, trago. Disfarço sobre mil pretextos. Oca! Eulálio! O bem-falante, o grilo velante, um grito de elefante. Uma sentinela acaba de sentir o cão se espalhando pelas cloacas do tempo. Não, a casa não tá pra vender. Bufas, o pera. O cão. Bulufas, vai de mal na farra, pior na marra. Burbulha, um murmunimento. Balestrando. A mente levou nem procissão. O triunfo de alto volume. Mestre Ocã, miratatatatatatatatatatatazana. Prato típico. Ah, eu e Artichievski, o dia que tivermos filhos. Ocã chamado. O significado o ego, o alter ego. Ah, esconderijo perfeito ao Khan pertence. Ui. Ô Khan, quem viu, viu morto. Ah, vão seus percalços no sentido de abastecer o Khan. Eu me desembruto em abater o Khan. Apontando o suicida com poder de fogo, numéricas superioridades. Ah, rochas escritas. A descoberta de Oca. O local do acidente, o lugar do ausente. Enquanto mirava a superfície, minorava o sofrimento. Memorava quanto admirava. Ouro! É muito mais velho que Deus. Os primeiros deuses já vinham em ouro. É tudo isso? Não, não, é só isso. Ah, a única coisa que quero vir é Oca. Admita que a tortura não deve chegar aos ossos. Osso? Mas não é gente torturar. Com raiva. Sim. Os mestres. Coisa. Ah, que nem alguém que eu conheço, que não convém mais conhecer outrem. Artishevsky. Artishevsky. Artishevsky. Oh, my God! Máquinas vi incríveis. O espelho Stator, a Eulipila de Athanasius Kircher, a luz de cílios e candeias, um cone, capta a incidir num círculo de vidro com desenhos à maneira de zodíaco, o feixe de luz rolando a imagem por sobre uma parede branca. Padre Athanasius aciona a roda para dar vida ao movimento. Almas agitam braços frenéticos entre as chamas do inferno. Ou os eleitos giram em torno do Pai. Lanterna mágica. Acuar sombras na caverna platônica. Que dizer da engenhoca daquele tal de Pascal, cuja só menção é maravilha e pasmo das gentes? A pedido da Academia de Ciências, submeti o labirinto de peças e miuçalhas que dedilhadas calculam a todos os rigores do escrutínio. Experimentei a eficácia todo um dia e não se enganou uma só vez. Bizarros tempos estes, em que uma fábrica, pouco maior que caixinha de música, faz o ofício do entendimento humano. O relógio de Lanfranco Fontana está entre os dédalos máximos que os intelectos desta era, quimerizando, puderam arquitetar. Não contente em suar e mostrar as horas, acusa o movimento dos planetas e adivinha eclipses. Lidei com a obstinação da agulha magnética contra o norte, perseguindo um meridiano. Outras calo, para não alarmar o mundo das várias que temo um dia nos cerquem. Máquina, considerado este corpo. Leonardo, aquele engenho tão agudo quanto artífice sutilíssimo, não compôs um autômato semovente à maneira de humano? Dia virá em que se ponham altares a um Deus máquina. Deus, a máquina de uma só peça. Estas bestas fazem qualquer coisa das máquinas de que falo. Qual a finalidade dessas arquiteturas tortas? Provocar-me pasmo? Maravilha? Ou riso? Papagaios e tudo indo a dormir para esticar o esqueleto. Isso é natural, isso é perfeitamente natural. Tudo o que mais sei não cabe no que digo. Sintomas de tudo, sistemas totais, uma hipótese. Acontece que tudo que eu digo acontece. Então, portanto, eu vou dizer tudo, não digam que eu não avisei. Ver tudo é bom? Ver tudo é coisíssima alguma. Onde que eu estava com a cabeça até me vir tudo nela? A coisa, a ruína, o olho, não volta mais. Meu nome de guerra? Guerra. Dito tudo, deglutem tudo num só umbigo e tendem a repousar no centro do seu peso, tudo indica, inalo maus espíritos, a alma é que anima tudo isso. O fogo carece de água, sua antítese, resquícios de vagidos de balir, que lhe roem tudo por dentro. Daqui me falta tudo, mas nada me afasta daí, eu já vi tudo. Um mosteiro ali, uma aléia lá, lugar nenhum. contém o peso de tudo. O Câncer de Brasília engolirá tudo? Ou o núcleo de ordem das geometrias, dessas jaulas, cujas efimérides é a réplica em efígie? Desinteraram todo. Tudo está subjeto a tal sentença. Que pensam os índices sobre isso tudo? Eu mergulho no assunto e me ergo, enxergando tudo. Um ovo, um ego, um isso de Ocã. Agonias, pesadelos, penso, mas não compensa. Disperso tudo aquilo que disponho. Latim, tudo que sei. Poucos falam latim. Os reis falam latim. Deus, deu-lhe em dúbio, tudo que lucubro. Ah, no pé que estava por um fio. Tudo é um triz. A persuasão universal instituiu que tudo vai bem, porque ninguém se queixa. Outra coisa, nem tudo vem ao caso, há casos aparentes. Outro caso, se eu ficasse omisso, eu perderia tudo que já disse. Eu continuo negando, acumulo dados, fiquei dispondo de tudo. Quanto mais presto atenção, mais presto. Agora deu? Não, agora nem tudo vale o que parece. A ambiguidade está entre em quem fala e em quem pensa tudo. A divergência produz um silêncio só porque ninguém entendeu? É óbvio que nem tudo é ambíguo. Leva a crer que tudo existe. É a boca que não sabe dizer. Por exemplo, tudo que eu não digo, os outros concordam comigo. Ponha na tua frente tudo que você tem. Você diminui na hora. É um fato. Mas só os mestres sabem se calar, dizendo tudo, tudo ainda é pouco, tudo não tem detalhe. Na arte há detalhe é tudo, na arte detalhe é tudo. Na arte, detalhe é tudo. Mal imerso dos brincos, em que consome poeirista seus dias, dei-me ao florete. Os exercícios da espada absorviam-me inteiro. Mestre, suguei escolados na arte, meu pensamento laborava lâminas. Dia e noite, posturas e maneios, desgarrado numa selva de estoques, florete colhendo as flores do ar. Habitei os diversos aposentos das moradas do Palácio da Espada. O primeiro florete que te cai na mão exibe o peso de todas as confusões, o ônus de um ovo, estertores de bicho e uma lógica que cinco dedos adivinham. Nos florilégios de postura das primeiras práticas, vossa mercê é bom. A espada se dá. Sua mão floresce naturalmente em florete. Primavera, a flor da pele. De repente, todavia, um dia o florete vira e te morde na mão. Não há mais acerto. Vós mercê não se acha mais naquele labirinto de posições, talhos, estocadas, altabaixos, pontos e formas. Passa-se aonde? O menos que acontece é o dar-se meia volta e lançar de si o florete. Abre-se um precipício entre a mão e a espada. Agora convém firmeza. Muitos desandam, poucos perseveram. Vencido este lanço, a prática verdadeira começa. É a segunda morada do palácio. Muitos trabalhos, pouca consolação. Aí o florete já é instrumento, longo dura. Um dia, longe da espada, a mão se contorce no seu entender e pega a primeira ponta do fio, a lógica. Vós me seja, é de casa, acesso à quarta morada. A conversação com o estilete é sem reservas. O próprio desta morada é um minguado pensar. Uma geometria. Um mínimo de discurso. Tem a mão a espada como a um ovo. Os dedos tão frouxos que o não quebrem e tão firmes que não caia. Que o mesmo destino contempla, vós me sê e a espada. Você se inteira. Inteiro está agora. Aqui se multiplicam corredores. Quod vitae sectabor iter? No concernente à minha pessoa, escolhi errado. Dei em pensar que eu era a espada e desvairar em não precisar dela. As luzes do entendimento bruxulhavam. Não estava longe a medicina dos meus males. Compus o papel de espada, em que metia palavreado o resultante da minha indústria passada, o texto escrito. Não mais me entendi naquela artimanha. Em idade de milícia, pus então minha espada a serviço de príncipes, estes gêmeos e os Heren 19 da Companhia das Índias. Larguei de floretes para pegar na pena. E porfiam curiosos se a flor ou a pluma nos autorizam mais as eternidades da memória. Hoje já não florescem em minha mão. Meti números no corpo e era esgrima. Números nas coisas e era ciência. Números no verbo e era poesia. Ancorei minha cabeça cheia de fumaça no mar deste mundo de fumos, onde morrerei de tanto olhar. Julgar dói? O assunto e sepulto. Mergulho no assunto e me ergo enxergando tudo. Um ovo, um ego, um isso de Ocã. Agonia de espetáculo. O sumo do saber. Sito that kid bees in needing datu. Sito that kid bees in needing si toda aqui. Digo cada vez mais os silêncios do futuro. Zuf! A crise cruza como um signo. X-C-X-L-I-T. Signo! O quê? Mero espírito. Puro. Explícito. Espião. Pequena pecúnia calada, calúnia. Coluna. Alea jacta non. Abolenda esconsa! Coisa lá de esconsa por aqui! Desapareceu. Desapareceu. Um parecer parecido com o de Ocã, o qual transcorre de imediato. Desenvolve-se contradição no seio do equilíbrio. O invariável torna-se viável. Diálogo. O verdadeiro lugar comum é realmente notável. Recurso para coar o cã. Entra o arqueiro em posição de ho, ho, ho, ho. Rodízio! Impedir! O cã é anulado! Isso! Tristes, Anitta, Uni, Uni, Catrinita! Tristes, Anitta, Uni, Uni, Tinias! Aquele que não se diz não volta mais. No, Lituber, Cossirculus, Med. No, Lituber, Cossirculus, Med. Resta um monstro! Scafander! Isso! Scafander! Isso! Scafander! No pura causa, Anísios. No promontório alto, Ácaros. E no azul do Nadir, Ocã. Vasculha as gambas. Ene ganglaringue o mondrongo. Funjo cafim joguingo. Lutse nhuxê. Briga brava, Bragança. Maré não dá pra manar. Caramba, Jorengue, Frodobon, Lomongo, Lungungo, Jucu parece! Fonâmbulo, Triânfulo. No ovo alvo, o preto pinta. No branco persa, flecha. O griva papão. Gira guirlanda, a gusla da guerra. De ovo, cã? Fragóvio? Macaco nhama, pecacuanha, vai. Deixe disso, disse o seixo. Põe a mão no fogo, patira, fogo dos fogos, e me incendeio pelo fôlego. Falastra, farotríssimo, oceano cênico, embimenoir. Barrei um pensamento irritando as onças. Me imitaram. Caí em cima de Ocã. Eu assumo várias formas ou arrumo vários casos. Eu comento hipóteses. Eu disse não. Eu dizendo e eu não fazendo. Eu estou aqui. Fica aqui agora. Eu estou sobrando? Ah, eu estou tentando sobreviver. buscar meios de sobrevivência. Eu disse que isso acontece. Está acontecendo aqui. Eu já era. Muitos me têm procurado, mas poucos me têm achado. Eu não era nada. Eu não estou mais adiante. Eu não passei por trás. Eu não quero cair lá. Eu sou demais. Eu sou o progresso. Eu vejo longe. Eu via. Era um som na minha vida me ouvindo. Eu, por exemplo, fiquei sempre na mesma semente de sempre. Desde verdes anos, tentaram-me o eclipse e a economia dos esquemas. Exímio dos mais hábeis nos manejos de ausências, busquei apoio nos últimos redutos do zero. Foi a época em que mais prestigiei o silêncio, o jejum e o não. Sabe com quem está falando? Cultivei meu ser, fiz-me pouco a pouco, constituí-me. Letras me nutriram desde a infância. Mamei nos compêndios e me abeberei das noções das nações. Compulsei índices e consultei episódios. Desatei o nó das atas. Manuseei manuais e vasculhei tomos. Olho noturno e diurno. Palmilhei as letras em estradas. Tropecei nas vírgulas, jazi nos cárceres dos parênteses, rolei a mó das maiúsculas, emagreci o nó górdio das interrogações, o florete das exclamações me transpassou, enchi de calos a mão fidalga, torcendo páginas. Em decifrar enigmas, fui Édipo. Em rolar cogitações, Sísifo. Em multiplicar folhas pelo ar, outono. Estou com Parmênides, fluo com Heráclito, transcendo com Platão, gozo com Epicuro, privo-me estoicamente, duvido com Pirro e creio em Tertuliano, porque é mais absurdo. Lanterna à mão, bati a porta dos volumes mendigando-lhes o senso. E na noite escura das bibliotecas, iluminava-me o céu à luz dos asteriscos. Matei, um a um, os bichos da Bíblia. Nidixit magister quod ipsi magistri disseram-te.